So, I got one more thing. Mais uma dose. É claro que eu estou afim. Porque... Hoje tem Coca-Tech especial. Uma dose a mais pra você. Hoje é dia 2 de abril, dia mundial da conscientização sobre o autismo. E o Coca-Tech não poderia ficar de fora dessa. Ainda que seja um podcast focado em tecnologia, focado no mundo Apple, existem algumas comunidades dentro da comunidade do Coca-Tech. Existem deficientes visuais, cadeirantes e também pais de autistas que mandaram muitos e-mails falando sobre o dia 2 de abril, falando sobre esse dia mundial da conscientização do autismo, uma oportunidade para a gente remover o preconceito. Então, deixo vocês aí com a conversa que rolou com o Paiva. Você está ouvindo Especial. Coca-Tech Especial. Uma dose a mais para você. Eu tô aqui hoje com o Paiva Júnior. Ele é editor-chefe da revista Autismo, lá do site revistaautismo.com.br. E ele é pai do Giovanni, que tem quase 5 anos e tem autismo. Tudo bom, Paiva? Olá, boa noite, Gustavo. E não estranhe meu boa noite, porque eu falo boa noite qualquer hora mesmo, viu? Tá joia. Eu queria falar um pouquinho dessa coisa de autismo, né? Enfim, até pra marcar o dia. E essa coisa de tecnologia, né? Tem um programa muito interessante, né? Um episódio muito interessante do iTech Hoje. Eu não sei se é iTech Hoje, não. Eu não sei se é o iPhone Hoje. Um dos dois. É. Onde eu acho que é o iTech Hoje, porque é o Vladimir que acaba entrevistando o Alexandre Costa, e ele vai contando a experiência que ele tem em usar a tecnologia, né, em usar o iPad. E eu queria dar uma outra visão, né? Mostrar um outro lado. Porque é pra fazer igual o que ele já fez. Sim. O pessoal vai lá e prestigia o trabalho dele, né? Não tem nenhum. Lógico. Nenhum problema, não precisa refazer. E qual é a sua relação com o autismo? Você edita uma revista, mas o que te motivou nesse trabalho? Deixa eu te explicar um pouco o que é a revista, e eu acho que aí eu respondo sua pergunta também. Eu tenho um filho com autismo. Uhum. É o Giovanni, que ele tá com 4 anos e 11 meses ontem. E aí eu mergulhei nesse mundo do autismo quando eu descobri, né, suspeitei desse diagnóstico de autismo do meu filho. Como eu sou jornalista, eu tinha que fazer alguma coisa em favor da causa, né? Não basta eu cuidar do meu filho, não basta eu simplesmente adquirir conhecimento e morrer com ele, não compartilhar, que é um pouco do que você faz aí, né? Claro. Você tem o conhecimento e você compartilha, e eu acho isso muito nobre. E aí eu fiz um press release para a imprensa, para as pessoas divulgarem nos jornais locais, sobre o dia 2 de abril, quando eu descobri que o dia 2 de abril era o Dia Mundial do Autismo. E ao mesmo tempo eu pensei em escrever um livro falando dos diagnósticos, dos sintomas, né? A gente geralmente vê, enfim, na televisão, lá nos filmes, essa coisa de autismo, e geralmente a pessoa é um gênio lá da área da matemática, e Sim. não raro são crianças. Como é que é isso, assim, a pessoa chega na adolescência, desaparece o autismo, ou a pessoa aprende a lidar com o autismo, como é que é isso? Esse é um mito, Gustavo, que a gente assim, sempre acaba topando com ele. Os filmes mostram sempre essa característica assim, especial de um autista que consegue ter uma habilidade fora do comum, né? Isso talvez tenha começado até naquele filme Rain Man, com o Dustin Hoffman, que mostra um autista savant. Um autista savant é um autista que tem uma habilidade muito especial, por um lado, e por outro não sabe atravessar a rua. Isso acontece em casos raros, não é a maioria. Muitas vezes, quando eu conto que meu filho tem autismo, alguns conhecidos meus perguntam assim: e que habilidade ele tem? Como se ele fosse um X-Men e tivesse um superpoder, né? E não é assim. Então, assim, o autismo faz a pessoa focar muito numa coisa só e ter um interesse muito restrito, na maioria das vezes. E, às vezes, esse interesse restrito faz com que você desenvolva uma habilidade muito especial em algum assunto específico, justamente porque você só tem interesse naquilo. E isso cria, mas para algumas pessoas, e também algumas habilidades são úteis no nosso mundo, outras não. Por exemplo, eu conheci um garotinho de 5 anos que ele tinha obsessão por comida de passarinho. Ele sabia o que todos os passarinhos comiam, as comidas de passarinho e tal, mas aquilo não tinha utilidade nenhuma pra idade dele e pro, sabe, os amiguinhos dele iam falar, pô, não vou conversar com esse cara, é um chato, ele só vai falar de comida de passarinho, ele só fala disso. Talvez até no futuro, se ele continuar com esse interesse, pode até, sei lá, arranjar um emprego numa indústria de comida de passarinho e aquilo se tornar útil pra sociedade, pra ele de alguma forma, mas hoje não tem utilidade nenhuma. Então um exemplo que eu te dei de uma habilidade que o menino adquiriu, um conhecimento, mas que não tem utilidade, nem socialmente, para ele poder puxar papo com as pessoas a respeito disso. Com o passar do tempo, então, a pessoa aprende a lidar com o autismo, é isso? O autismo hoje, o nome oficial que está se designando hoje é transtornos do espectro do autismo. Por quê? Porque o espectro é muito grande, ou seja, essa faixa onde se adequam as pessoas que têm autismo, ela é muito grande. Então, hoje, o que é autismo, Gustavo? Que eu acho que é importante, talvez, definir isso para você. É uma pessoa que tem um prejuízo em três importantes áreas, que é a comunicação, socialização e comportamento. Isso é a única coisa que dá para dizer que todo autista tem. Prejuízo nessas três áreas em algum nível. Uhum. O resto tudo não dá para dizer. Vou te dar um exemplo. Autista não olha nos olhos. Realmente, é um sintoma de autismo, é um sinal. A maioria não olha nos olhos, mas não dá para dizer, porque só porque uma pessoa olha nos olhos, ela não é autista. Então, assim, os sintomas são muito variados e o diagnóstico é muito complicado e não tem hoje nenhum exame por imagem que você possa fazer, nenhum exame, nenhum biomarcador que vai te dizer assim, aqui, autismo. Não, o exame é clínico. É um neuropediatra, um psiquiatra da infância que vai avaliar a criança. Então, isso é muito complicado, por isso o diagnóstico é difícil. No Brasil, a gente estima que tenhamos 2 milhões de pessoas com autismo. Mas mais da metade não tem diagnóstico. Mas o que acontece na idade adulta do autista? Então, com tratamentos, com terapias, desenvolve-se habilidades. E aí você ou aprende a lidar com alguma situação, ou realmente uma habilidade que não existia e ela passa a ter. Então, isso é o que se chama de que muita gente fala, o autismo é tratável. Hoje o autismo não tem cura. Mas dá para tratar em muitos casos, principalmente quem tiver mais da metade para frente do espectro, mais leve o autismo, quanto mais leve for, maior vai ser a eficácia desse tratamento. Então vou te dar um exemplo, meu filho não falava, meu filho passou a falar. Por quê? Por causa de estímulos. Pode ser que se ele não fosse estimulado nunca ou não da maneira correta, ele passasse a vida inteira sem falar. Então assim, esses tratamentos... com psicólogos, com fono, terapeuta ocupacional, em alguns casos até fisiologista, enfim. Esses tratamentos todos que vão estimular e fazer a pessoa, entre aspas, melhorar. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela é uma criança carinhosa, né? E sim, isso, de alguma forma, alimenta o ser humano, né? Você interage ali, você tem aquela troca de carinho. E isso, acho, alguns autistas, ou boa parte deles, é complicado, né? Porque eles são fechados no mundinho deles, eles não interagem com o mundo externo. Alguns deles têm, né, hipersensibilidade, então sim, você não pode tocar, enfim, é complicado, né? Isso é difícil, como é que é? Você falou duas coisas muito importantes, Gustavo. Uma é exatamente isso, tem muitas doenças, síndromes muito mais graves do que autismo. Mas o autista não responder adequadamente, ter esse déficit na comunicação, suga muito e causa uma frustração muito grande. Então, às vezes, uma criança com paralisia cerebral tenha mil vezes mais limitações que um autista, mas ela responde aquilo e isso te alimenta emocionalmente, exatamente o que você disse. E isso, sem dúvida, muitas vezes é mais simples de lidar do que você lidar com o autismo por causa dessa troca. Ter algum obstáculo nessa troca, ou ter alguma deficiência. Meu filho, por exemplo, sempre foi carinhoso, eu não posso reclamar disso. Né? Aquela história de que a gente não pode dizer todo autista é alguma coisa. Né? E uma coisa que você falou também, que as pessoas falam sempre, e que eu acho que é um pequeno erro de interpretação, é que o autista vive no seu próprio mundo. Né? Ele vive no seu mundo fechado e tal. É muito importante dizer, o autista não vive no mundo fechado, ele vive no nosso mundo. E ele não quer se isolar, ele não tá bem ali se isolando. Ele prefere se isolar porque ele não consegue interagir com você, ele não consegue essa comunicação. Então isso faz com que ele se isole. Ele não consegue lidar com aquela situação. Mas ele está no nosso mundo e a partir do momento que você acredita nisso, você consegue trazê-lo para perto de você e ter essa consciência. Ele está aqui nesse mundo, está comigo e eu vou interagir. E eu acho que isso é um primeiro passo, é você acreditar na criança, né? Entendi. Né? E a tecnologia ajuda nessa parte de estímulos? Muito, Gustavo, muito. Uma diferença que eu vi muito grande, eu até fui feliz por ter um filho com autismo nesta época, porque o lançamento do iPhone, do iPad, do iPod Touch, ou seja, das telas com resposta ao toque, e a Apple faz isso muito bem, não dá para discutir que não seja a melhor, é a melhor, na minha opinião, isso faz com que facilite muito para que o autista consiga interagir com o equipamento de uma maneira mais natural. É muito complicado, um dos prejuízos da maioria dos autistas é a imaginação. Como assim? O pensamento deles é muito concreto. Muitos deles, inclusive, não entendem gírias, não entendem figura de linguagem, não entendem ironia. Por quê? Eles pensam concreto. Fala assim, aquela menina é uma gata. Pode ter um autista que vai te responder assim, não, ela é um ser humano. Ela é uma pessoa. E ele não consegue fazer essa transposição, né? Da conotação e da denotação da palavra. E aí, você imagine, você pegar um mouse que você mexe na mesa e isso vai comandar uma seta que está na tela. Pra gente parece ser natural isso, é tranquilo. Mas pra eles, um autista, não, né? Você tem que ter um certo nível de abstração pra isso, né? Caramba, que interessante. E é uma dificuldade a mais. Ou seja, a tela touch tornou o processo... Nunca tinha parado pra olhar com esses olhos, né? A tela touch simplificou o processo, né? Você tá interagindo diretamente com aquilo que você quer, né? Você tá lá na internet, você tá tocando na internet, né? Passa exatamente a ser tátil nas coisas. Você tá jogando um jogo, não é aquele jogo virtual onde eu tô comandando de alguma forma o bonequinho. Quer dizer, até exatamente, tem alguns jogos ali de tela touch onde você... O joystick tá na tela, mas de alguma forma quando você tá dirigindo um carro e aí você move o... Né, usa ali o acelerômetro, você move uma bolinha com o dedo, enfim, ficou direto, interessante isso. Ficou natural, se você pensar bem, é o natural. O que não é natural é eu mexer no mouse para comandar a seta na tela. É verdade. Né? E aí pro autista isso ficou mais concreto, então você toca no botão, você toca no que você quer interagir de um modo geral, né? Então, a primeira vantagem, né, vamos dizer assim, das telas, dos iPads, né, os tablets, enfim, a primeira vantagem é o fato de ser uma tela sensível ao toque que permite essa interação direta, é isso? Exatamente, exatamente. É a mudança da forma de interagir com o equipamento. Então, por exemplo, eu não precisei ensinar meu filho a mexer no iPhone. Foi natural. Por quê? Porque ele toca e as coisas acontecem. Ele não precisa imaginar nada, nem ter um... Ou seja, processar aquela informação de uma maneira diferente. Não. Da mesma forma que ele vai folhear uma revista, ele vai folhear a revista virtual no iPhone ou no iPad. Entendi. Né? Então isso facilitou muito. Meu filho hoje ele entra no YouTube, clica nos favoritos, abre o vídeo e tudo mais. E se eu coloco ele no computador, ele não faz isso. Essa é a primeira coisa, né? O fato da tela touch e essa interação direta, né? Essa coisa mais concreta. E o que mais que a tecnologia ajuda aí nessa parte de estímulos? Que pelo que eu entendi, o autista ele tem que ser estimulado, é isso? Exatamente, exatamente. A ideia é você estimular. É você estimular... aonde ele tem os prejuízos. Por isso, assim, cada tratamento é muito personalizado, porque cada autista vai ter, além de ser uma pessoa diferente, cada um, logicamente, como todos nós, o autismo também se manifesta de forma diferente. Então, tem uma pessoa que tem que ter um estímulo maior na fala, o outro é na socialização, o outro é na imaginação. E como é que o iPad ajuda nessas fases aí, nessas estimulações? Aplicativos que vão estimular a fala, por exemplo, que você pode tocar na figura e aí ele vai falar o que é aquela figura e o autista vai poder repetir aquilo. ele tem aplicativos que, você, que servem para você montar histórias sociais, que é uma dificuldade muito, de muitos dos autistas, né? Entender esses padrões sociais. Quando que se diz oi, que se diz tchau, que eu tô sendo chato, porque eu tô importunando uma pessoa que eu quero falar só daquele assunto o tempo inteiro, enfim, situações comuns que você consegue montar histórias ali de forma muito natural também, né? Um outro exemplo que eu posso te dar, meu filho aprendeu todas as letras do alfabeto pelo iPhone, sem ninguém querer que ele aprenda. Ele tá com 4 anos e 11 meses e na classe dele ninguém sabe todas as letras do alfabeto ainda. Só que legal. Ele aprendeu por quê? Ele pegou um aplicativo, se eu não me engano qual foi o ABC Trace, que tem as letras, então tem a letra de bastão, a letra cursiva, e aí mostra uma figura que começa por aquela letra e faz um barulho característico daquela figura. Ele começou a passar isso aí, passar e meio que decorou todas as letras. De alguma forma... Você reconhecer a escrita é um processo bastante abstrato. Tanto Sim. que os computadores não conseguem, né? Se o troço estiver lá meio torto, ele se confunde, né? É o princípio lá do CAPTCHA, né? Que você tem que digitar para saber se aquilo dali é... Se é humano ou não. Exatamente. E como é que esse processo de leitura, né? De reconhecimento, melhor dizendo, né? De reconhecimento das letras, um autista consegue fazer ou isso é complicado para ele? Isso é bem particular de cada um. Meu filho tem um interesse por letras e números desde muito pequeno. Não sei se é porque o pai é jornalista, agora caminhando para virar um escritor, né? O primeiro livro, ele sempre gostou de livro. Eu leio para ele desde os 3 meses de idade, mas ele sempre foi fissurado por livro. Teve algumas épocas que a gente teve até problema, mesmo que isso virou uma obsessão, né? Tive que afastá-lo dos livros, né? Quase como um dependente, mas então ele já tem esse interesse pelas letras. Então não dá para dizer para você assim, ó, todo autista vai pegar o ABC Trace, vai pegar lá no iPhone ou no iPad e vai aprender as letras. Não dá para dizer isso, mas essa forma natural que a tecnologia ajuda a apresentar e também essa interação maior, sem dúvida, você num livro não tem como botar o som... daquela figura que está sendo representada ali, que a inicial é aquela letra. Não dá para você fazer alguns atrativos que multimídia que só a tecnologia conseguiu trazer hoje para a gente. Isso acaba sendo causando o quê? Ele tem um maior interesse por causa disso, ele já tem um interesse nas letras, ele passa a repetir aquilo e ele começa a generalizar, que é uma outra dificuldade da maioria dos autistas. É o que eu aprendo aqui, eu levar para outro ambiente. Gerar então conhecimento, né? Exatamente, aí que a gente gera conhecimento. Então a letra A daquilo lá, ele aprendeu a letra A, brincou diversas vezes com aquilo e ele começou a ver, olha, aquele lá é um A também, né? E aí começou a identificar as letras. Mas isso é o interesse e o foco dele é mantido por causa da tecnologia, eu acredito. E aí ele extrapola isso, generaliza por causa do interesse dele, também pela repetição, porque o autista, a gente aprende também um pouco por repetição, mas o autista muito mais. Você tem que muitas vezes repetir várias vezes, repetir, e aí aquilo parece que fica sedimentado, aquele conhecimento no autista. E hoje, o que, que você sente que faz falta? Você olha assim para um iPad, para um iPhone, para uma tela touch e você diz assim, caramba, o que que falta? O que que poderia melhorar aqui no caso específico do autismo? Se a tela tivesse como ter uma textura, isso seria muito bom, né? Pudesse o botão você sentir o botão, acho que isso é uma coisa que também vai revolucionar os teclados virtuais quando a gente chegar nisso, né? Talvez fosse algo que fosse também muito útil, né? Pro autista saber que aquilo lá tá sendo clicado e que aquilo aperta e tudo mais, mas a própria exploração deles na tela faz com que eles descubram as coisas que são possíveis. Você acha que é seguro colocar um tablet, colocar um smartphone na mão de um autista? Vai resistir bem? Olha, é um risco. É um risco, né? Você vai depender muito do nível de estresse daquela pessoa, daquela criança naquele momento, como ele lida com outros equipamentos, se num momento de frustração ele não joga aquilo. Enfim, é um risco que tem que ser assumido caso você opte por trabalhar com um equipamento assim. uma capa, um case bem reforçado, sem dúvida. Ajuda. É algo necessário, ajuda. Se a gente tivesse como ter um equipamento, tipo um terminal burro, um escravo, que fosse só a tela e todo o processamento tudo tivesse em outro lugar para você ter algo mais barato só para replicar aquilo lá, seria fantástico, né? Porque você conseguiria ter um iPad barato, mas que não funcionasse sozinho. Talvez seja loucura da minha cabeça imaginar um negócio desse, né? Mas seria muito bom, como se fosse um servidor e uma estação. E aí algo mais barato. Eu cheguei a comprar um tablet baratinho pro meu filho, mas com tela resistiva, com Android, nada contra os Androids, mas não deu. Eu passei para frente porque não tem aquela resposta que o autista precisa, que é exatamente fez, aconteceu. O autista precisa disso. Quando meu filho acerta alguma coisa, eu tenho que dar aquele elogio na hora, para ele relacionar aquilo, senão... Uhum. Pelo déficit social que ele tem, ele não consegue relacionar uma coisa com a outra, né? Então, assim, é um risco colocar um tablet na mão de uma criança ou de uma pessoa com autismo, sem dúvida. Mas o ganho também, olha, é muito grande, é fantástico. O que é importante lembrar, talvez, Gustavo, seja que, assim, é muito importante que ninguém pense que é só soltar na mão da criança e deixa a criança lá isolada com o tablet. Não, pelo contrário, é muito mais importante as questões sociais, você passear, você ter experiências novas com seu filho, enfim, você viver é muito importante, fora. Agora, que esses equipamentos dão um grande auxílio, até para passar um videozinho para você ficar numa sala de espera do médico, numa fila de supermercado, que às vezes está demorando 10, 15 minutos, o autista também tem essa dificuldade, na maioria dos casos, essa dificuldade de compreender que ele tem que esperar, que é a vez do outro e tal. Então, às vezes, um videozinho ali, meu filho bota um Charlie Lolo, um Pocoyo, esses desenhinhos que ele gosta, olha, resolve bem o problema também. Fica distraído. Criança não tem paciência, né? A gente acaba, eu comprei aqui esse negócio, vou ter que engolir. Mas isso também é uma verdade para os autistas, né? Eles percebem a diferença da tela. Não tenha dúvida. É imediato, porque a grande sacada é a Apple fazer hardware e software e isso casar tão bem que a resposta é muito rápida. Eu apertei, se não aconteceu em uma fração de segundos, aí meio segundo, parece que eu não apertei. Então, assim, se tem alguma lentidão, eu vi muito bem nesse outro tablet que eu comprei pro meu filho apertava 3-4 vezes, em 2 segundos, ele apertava 3-4 vezes o mesmo botão, eu vi que tinha sido clicado, mas a coisa não aconteceu, não teve a resposta. Então ele acha que não clicou, ou que o negócio está quebrado, ou que ele está fazendo errado, e isso gera uma frustração. Em poucos segundos isso pode ficar complicado para a pessoa com autismo lidar com isso, né? Então, assim, esse desempenho ser bom realmente faz a diferença nesse caso. Na revista, vocês abordam, vocês têm alguma sessão lá de tecnologia? Como é que é isso? Sim, Gustavo, nós temos um articulista nosso que escreve especificamente sobre tecnologia e autismo. Aliás, nesta edição agora que sai 2 de abril, justamente o artigo é Decifrando as Sopas de Letrinhas sobre os tablets. O que, que é iOS, o que, que é Android, o que, que é Windows, enfim, explicando o que, que é cada coisa e o que... Porque a gente sabe que são produtos muito diferentes, que o sistema operacional, nesse caso, faz muita diferença. Explicando, sem ser tendencioso, sem dizer que aquele é melhor que esse, mas dando uma orientação para quem vai comprar, o que é cada coisa. E a gente tenta abordar a tecnologia sempre de uma maneira que vá mostrar o que ela pode beneficiar em relação ao autismo. Então, sem ser tendencioso, que tablet você indicaria para ser usado por um autista? Um tablet rodando Android? Um tablet rodando Android vai depender muito do preço, né? O preço, nesse caso, faz uma diferença gigante, né? Tratamento do autismo é caro, né? Exatamente. É incrível, assim, o tratamento de autismo é caro porque... mas é psicólogo. É psicólogo 2-3 vezes por semana, mas não é qualquer psicólogo, né? É um psicólogo que entenda, né, de autismo, exatamente. Isso é... A demanda é muito maior do que a oferta hoje em dia, né? Então, isso realmente é algo que deixa os pais de autistas bem quebrados, para usar a palavra correta, viu? Então, por exemplo, eu não tenho um iPad. Eu tenho um iPhone, minha esposa tem um iPhone, meu filho se dá muito bem com ele. Eu penso até em comprar, de repente, um iPad, o iPad 1 até eu já pensei, usado, justamente para ele se beneficiar disso, porque realmente é muito importante pro autista. Então, assim, grana é um problema quando você tem uma família afetada pelo autismo, até porque o autismo afeta a família toda, né? Você muda toda a rotina da família, né? Então, você tem que pensar no aspecto grana, né? Não tem como a gente deixar isso aí de lado. Mas então, no mundo ideal, vamos deixar de lado esse aspecto grana e manda aí pra gente um tablet com Android que você recomende para um autista que tenha um tempo de resposta justo. Certo. Ó, um tablet com Android hoje, eu vou dizer o que está no artigo que vai ser publicado, que é do Murilo Queiroz, que escreveu exatamente sobre isso, tá? Ele recomenda o Asus Transformer TF101 ou o Acer Iconia A500. Esses são os dois que ele recomenda para se o seu problema não for grana, tá? Numa faixa de médio preço, né? Um preço bem que não tá nem no mais baratinho, nem nesse top, o Samsung Galaxy Tab de 7 polegadas. Uhum. Ou o Kobe Kairos de 10 polegadas. Tá? São as duas recomendações. Agora, se a ideia é gastar o mínimo possível, aí é o Multilaser Elite ou o Kindle Fire. Lembrando que, logicamente, tem aquelas limitações de versões de Android, de nem tudo você pode comprar. Isso tem que ser colocado muito, muito em conta e explicado para a pessoa não se decepcionar, né? Entendi. O iPad, ele estaria onde nesse nível aí que você colocou lá, começando lá com o Asus Transformer e indo até o Kindle Fire? O iPad eu acho que tá uns 2 degraus acima do top do que eu te falei, viu? Se a gente for pensar em usabilidade, aí já é uma opinião pessoal minha. Em usabilidade, o iPad tá muito distante dos outros. Eu diria para você que o iPad 1 tá um degrau acima de todos esses que eu te falei. Entendi. E uma coisa, como é que são os aplicativos para Android? Olha, o iPad tem muito mais aplicativos. O iOS tem uma gama muito maior de aplicativos bons. Eu não sei nem mensurar em relação à quantidade se eu não pensar em qualidade. Se quem tem mais é um ou outro, mas se você pensar em aplicativos bons, que são os aplicativos bons que realmente vão ser úteis para uma criança que tem autismo, que vão ser úteis em um aspecto educacional e de estímulo. Agora, tem alguns aplicativos, são poucos, que tem em todas as plataformas, né? Em ambas as plataformas, pelo menos, né? Não tem para Windows Phone, por exemplo, mas tem Android e iOS. Mas são poucos, são muito poucos. Assim, você tem que pesquisar, infelizmente você tem que baixar, às vezes, né? Se tem uma versão light, ainda quebra um galho. Se não tem, às vezes você tem que comprar. O que falta, às vezes, é ter esse 24 horas de teste que fosse, né? Ajudaria muito. E aí você tem que ver se aquilo é efetivo como um estímulo ou até como entretenimento para sua criança, né? Porque vai ser muito particular isso. Então, muitas vezes você acaba tendo que comprar e depois ver o que dá. E testa com a criança. E a criança gosta, não gosta. Também tem o lance da criança não se interessar agora e depois de um tempo se interessar. Meu filho, por exemplo, teve 2 anos atrás, ele ganhava um presente num aniversário, ele ia se interessar por aquele presente num outro aniversário. Incrível isso, incrível. Então, quer dizer, tem aquelas fases, o desenvolvimento da pessoa com autismo, ele é muito heterogêneo, é muito curvilíneo. Então as coisas não desenvolvem da maneira como deveriam em todos os aspectos. Então isso também causa, de repente, um interesse fora da curva aí nessa história, né? Então você pode comprar um aplicativo hoje que ele não dê a mínima e daqui 6 meses você mostra, ele acha o melhor do mundo. Quantos aplicativos está na sua biblioteca de, assim, focado no seu filho, focado nessa questão de autismo? Olha, Gustavo, hoje, eu até, assim, a gente tenta centralizar os aplicativos no iPhone da minha esposa, que é quem fica mais com ele fica mais com meu filho e também é o que ele usa mais, né? Ela é inclusive mais corajosa que eu, uhum. apesar de ela ter um case melhor que o meu, mais corajosa de deixar o iPhone na mão dele irrestritamente, né? Ele corre com o iPhone em casa, eu fico gelado com isso, mas ela não tá nem aí. E, então assim, na biblioteca dela, eu vou dizer para você que deve ter uns 20 aplicativos no mínimo, no mínimo. É, eu tenho alguns que eu sei que são de emergências, né? Ou se ele gosta muito, ou porque eu tenho que entretê-lo, se eu vou levar num médico, enfim, ter algum tipo de espera. É, e aí você tem aqueles de emergência, saber se ele gosta muito, esse eu vou conseguir que ele fique quieto, esse eu vou conseguir que ele se interesse. É, mas a maioria dos aplicativos ficam ali no iPhone dela e ela com certeza tem mais de 20. Isso sem falar aqueles aplicativos que repetem a fala, né? Que também a criançada gosta muito, os talking da vida, né? É, criança, qualquer criança gosta, acho que até adulto gosta daquilo, né? É. Aqueles modificadores de voz. Exatamente. Entre os ouvintes do Cocatec, né, tem várias pessoas com necessidades especiais, né? Tem um grupo muito forte de deficientes visuais, cadeirantes, né? Tem vários grupos, inclusive, de não sei se de autistas, não consigo precisar se os autistas escutam o Cocatec, mas muitos pais têm filhos autistas, né? Eu recebi vários e-mails, né, sugerindo, né, falando, olha, dia 2 de abril é o dia do internacional do autismo e tal. Quais são os aplicativos que você considera para um pai autista para ter, seja para entreter, seja para estimular? Daqui que você, quais são os aplicativos que você recomenda, Paiva? Olha, como eu disse, Gustavo, é muito particular isso, porque cada criança vai ter uma necessidade, um interesse, né? Então, assim, não significa que o que eu digo que funciona para o meu filho vai funcionar para todos. Uhum. Realmente é exatamente o contrário, né? O que funciona para o meu filho funciona para o meu filho, ponto, né? Mas os aplicativos dos talking da vida que nós falamos aí, que repetem a voz e mudam tal, isso aí tem um grande interesse. Às vezes você falando e o bichinho, o personagem repetindo, isso pode ser um estímulo para que a fala apareça ou para estimular a fala, né? Uhum. Sem dúvida, né? Esse ABC Trace que eu te falei, para o meu filho funcionou bem em relação a ele se interessar pelas letras e aprender a reconhecer cada letra. Funcionou muito bem. Okay. Tem o Histórias de Embalar, que também é um aplicativo muito legal, que você vem com uma historinha e você compra as outras, é um dólar cada uma. Ele pode ter legenda ou não, então se estiver na fase de aprender a ler, de leitura, você liga ou desliga. Ele, se você quiser, você tira a narração. Então vai contando as histórias de livrinhos infantis desses famosos, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, uhum. esse tipo de coisa. E é algo também que ele se interessa bastante, ele tem que folhear o livro, né, virtualmente, para poder a história ir para frente. Então é um estímulo bom para aprender a esperar contar e narrar aquela página toda, né? É um estímulo bom para você trabalhar a sequência, vai, volta, né? O começo da história, o fim, depois em relação às letras, se tiver nessa fase. É um dos que eu mais uso, principalmente em casa, é esse aí. O que eu destacaria bem seria esses daí. Agora, a pessoa vai ter que investigar, principalmente na categoria educação, e verificar qual é aquela necessidade. E se tiver, como eu disse antes, se tiver um light para você testar, ótimo, porque senão você tem que comprar e fazer o teste mesmo na prática. O autista ele tem alguma necessidade de auto-reconhecimento, tipo assim, colocar um tablet ou com a câmera, né, da frontal ligada, tem algum, é particularmente interessante, não? Para alguns sim. Vai depender do prejuízo que aquela pessoa tem, para ver se ela já se reconhece ou não, e isso pode ser algo bem útil. O meu filho nunca teve esse problema, ele sempre na frente do espelho entendeu que era ele e beleza. Mas tem muitos autistas que têm realmente essa dificuldade de reconhecimento, e depois isso se transpõe inclusive para a linguagem, que é mais comum ainda você ter a dificuldade de usar o eu e você. Né? Saber que o eu sou eu e você é você, e quando eu falo para você a palavra você, isso troca, né? Isso, uhum. tem que ficar alternando. Então isso também é uma dificuldade. E talvez com esse lance da câmera frontal, pode ser que isso tenha algum algum benefício, sem dúvida nenhuma. O que a gente não pode nunca esquecer de mencionar é que a gente não pode subestimar a capacidade de uma pessoa com autismo. Ela sempre pode parecer que ela não está nem aí, que ela não está ouvindo nada, entendendo nada, e ela pode estar. Então isso também é uma coisa muito, muito interessante. A gente acha que ela não se reconhece às vezes porque ela não dá as respostas adequadas, justamente pelo prejuízo na comunicação e na socialização. Então, meu filho, por exemplo, ele sabia contar até 10 e ninguém sabia disso. Um dia minha esposa foi falar 1, 2, 3 e já, me deixou para ele falar o já, falou 1, 2, 3 e, ele falou 4. Ela falou 5, ele falou 6. Ela falou 7, ele falou 8 e assim foram até 10. E pra gente foi um susto. Por quê? Porque ele tá aprendendo, ele tá captando aquelas informações, só que ele não tá respondendo adequadamente, não tá dando a mínima bola para você e você acha que não tá nem aí e ele tá absorvendo e antenado a tudo. Isso não é uma regra, mas isso é uma possibilidade. Então a gente sempre tem que pensar. Eu costumo pensar pelo seguinte lado. Ele está captando, então eu vou ensinar, não importa se ele está prestando atenção ou não, ou se ele está demonstrando isso ou não. Entendi. Tem algum aplicativo que você gostaria que existisse para você usar com seu filho? Alguma coisa que o seu filho faz, né, digamos assim, no mundo real, que você acha que seria interessante que tivesse uma contrapartida dentro lá da telinha touch? Como é que é? Nunca pensei nisso, Gustavo. Confesso que eu nunca pensei em algo que pudesse ser desenvolvido e que não tenha. Realmente, para mim hoje eu não imagino assim algo para te responder em relação a isso, não. O que eu gostaria muito é que existisse a tecnologia para a gente ter um tablet escravo baratinho para poder eu dar na mão dele e não me preocupar, falar, isso aí é, sei lá, é R$80, R$100, beleza. Tá baixando, aos pouquinhos tá baixando, né? O iPad 1 aí, a gente pode dizer que deve estar na faixa aí de $300, né? Já baixou. Sim. $200 aí, enfim, vai baixando. De repente nem precisa ser um tablet burro, né? Talvez antes de chegar da gente ter uma tela burra, né? Talvez a gente já esteja barateado. Não, tomara, porque seria muito legal se a tecnologia fosse democratizada e todos os autistas pudessem se beneficiar dela. Eu acredito que seria fantástico e ajudar muitos terapeutas e principalmente muitas famílias, que é por esse viés que eu digo, né? A Apple tem um programa de incentivo, né, aos estudantes. Ela tem algum programa de incentivo a pessoas com algum tipo de necessidade especial, não? Que eu conheça, não. Que eu conheça, não tem, não. Se alguém conhecer, inclusive, seria muito legal saber disso e até colocar isso na revista, de forma pública, para que as pessoas se beneficiassem disso. Porque eu conheço, assim como eu não tenho um iPad e penso em comprar um iPad 1 usado para o meu filho, eu conheço um monte de famílias que desejariam muito ter um iPad, que as crianças teriam muito, muito benefício, os jovens teriam muito benefício e não tem. Seria muito útil, sem dúvida. Legal. Paiva, mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Como seu público aí é de tecnologia, Gustavo, seria muito interessante se alguém se interessasse em fazer talvez um aplicativo para a revista Autismo. É uma revista gratuita, sem fins lucrativos. E a gente faz em PDF, eu consegui colocar a primeira edição no Kindle. A gente busca democratizar na maior quantidade de meios possível, né? Uma coisa que de alguma forma eu luto bastante é o fato das pessoas colocarem revistas dentro de aplicativos. Não que seja ruim, mas que não é isso. Começou assim, mas de alguma forma a Apple disponibilizou algumas ferramentas para transformar a revista em revista. Sim. Claro que, de repente, colocar numa banca de jornal é um pouco complicado e tal, mas você está falando aí de PDF. Vocês já pensaram em distribuir, acho que talvez fosse mais acessível, distribuir além de PDF a revista em formato EPUB no site de vocês, de distribuir em iBooks Author, né, que é o novo formato lá da iBook Store, que você pode colocar lá no seu site, você escreve lá a revista disponibiliza no seu site, não passa pela Apple, todo mundo pode instalar? Como é que é? Como é que você enxerga isso? Sim, pra você ter uma noção, eu cheguei a baixar o iBooks Author. Você tem Mac, então? Tenho Mac, eu uso o Mac. E aí eu cheguei a fazer uma versão reduzida da edição zero de lançamento, até para ver como funciona o iBooks Author, né? Eu, muitos anos atrás, eu sou novo, hein? Mas muitos anos atrás eu diagramei o PageMaker, né? Não é tão novo assim não, hein? Olha lá, rapaz. E aí, então assim, eu tenho uma certa noção disso e eu baixei o iBooks Author. A gente usa na revista, uma coisa que é interessante, a gente usa os QR Codes, né, os códigos QR, para que a pessoa possa ir para a versão online para ver material extra, conteúdo extra. Então a gente escreve um artigo e a pessoa se interessa por aquilo, tem toda uma bibliografia, tem outros sites, enfim, a pessoa pode mergulhar naquele assunto. Sem contar que no iBooks Author você consegue colocar esse conteúdo lá dentro, né? Exatamente, foi o que eu fiz. Vídeo. E aí, como foi que eu fiz? Eu não consegui testar num iPad, porque eu não tenho um iPad. Mas eu tive a experiência de fazer, né? E de ver como é que fica ali no próprio iBooks Author. E ficou fantástico. Tinha um artigo, por exemplo, de como identificar autismo em bebês antes dos 2 anos. E aí tem um vídeo junto, tal. Você pode ter o vídeo ali na tela, só dar um play e aquilo. É fantástico. Falta o quê? Falta voluntário para que fale assim, olha, eu faço isso no iBooks Author, essa a versão da revista. Beleza, a gente quer colocar isso de maneira gratuita, tá? Até se for uma empresa que vai colocar isso e fala assim, ó, pode pôr um patrocínio, lógico que pode. Uma ideia pro pacote de repente colocar ou fazer uma revista voltado pros próprios autistas, com essa questão da interatividade. Sim, sem dúvida. Eu já pensei isso no futuro, de fazer um suplemento, alguma coisa, ou algo voltado para os autistas, principalmente os autistas chamados de alto funcionamento, ou que tem síndrome de Asperger, que são quem está na beirinha do espectro ali, que tem um entendimento muito bom, e às vezes o prejuízo é pequeno ali, mais de socialização às vezes, e essas pessoas têm um entendimento muito grande e nunca eu vi um conteúdo direcionado a elas, né? A gente pensa primeiro nos pais hoje em dia, fazendo a revista para que ela possa ajudar a disseminar informação sobre autismo, diminuir o preconceito, mas eu penso que o segundo passo é a gente conseguir também fazer algo para os autistas. E sem dúvida, se fizesse isso num iPad, a interatividade, o uso dessa tecnologia deixaria muito mais interessante a publicação, não tenha dúvida. Excelente, então fica aí a dica, se você quer colaborar, né? Se você de repente é pai de autista, que tem uma interação maior, tem uma vivência maior ou não, né? Que quer realmente colaborar, entrar aí em contato com o Paiva. Quais são os seus contatos, Paiva? Olha, o site da revista é revistaautismo.com.br. O meu e-mail é editor@revistaautismo.com.br. O meu Twitter é @paivajúnior. O Twitter da revista também é @revistaautismo. Nós também estamos no Facebook, no Google Plus, enfim, a gente tenta usar as redes sociais aí para colaborar nesse trabalho aí de disseminar a informação. Como é que é a distribuição dessa revista? A pessoa entra no site e lá vai ter um cadastro para que você... assim, a revista é de graça e a gente cobra a postagem. Tanto que a gente tenta mandar para algumas instituições, a pessoa vai lá e pega, não cobra nada, logicamente. Mas para quem está em regiões que não tem nenhuma instituição que tenha revista, enfim, a gente pega um preço de postagem, que é um envio simples do correio, que chega a ser demorado, mas é um custo muito viável, né? E a pessoa se cadastra, lá isso sai R$3-4 normalmente, a pessoa se cadastra, faz o depósito na conta da revista daquele valor, e recebe a revista em casa. São voluntários que pegam essa listagem e enviam a revista e fazem todo esse trabalho. Excelente, pai. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Gustavo. Thank you all very much. Termina agora! Termina agora! Especial Coca! Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.